Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no Shockmart.com. Focalizar o quê? Para seguir este plano e atingir estas metas, você terá que focalizar sua atenção e energia no seu objetivo. E isto exigirá de você uma certa disciplina. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer é priorizar tempo para investir no seu aprendizado. Para isto, você terá que redirecionar tempo gasto em coisas supérfluas, como TV ou salas de bate-papo que podem dividir a sua atenção e energia. Anote o uso de redirecionar acima. Isto não quer dizer que não poderá mais fazer estas coisas. Um exemplo disto seria de começar a assistir filmes em inglês e procurar fazer novas amizades em outras salas de bate-papo com pessoas que falam inglês. Aprender a comunicar em inglês é uma meta que exigirá bastante atenção e energia sua. E o mais tempo que você pode investir neste objetivo diariamente significa tempo diminuído de meses ou até anos de estudo. Exemplo, se João investe 15 minutos por dia nos seus estudos e a Maria 8 horas por dia, quem você acha que vai aprender primeiro? A Maria, claro. Quanto tempo você pode investir em aprender inglês por dia? Que coisas você poderia redirecionar ou até parar de fazer para focalizar sua atenção e energia no seu objetivo de aprender inglês? Anote-as no caderno ou em sua agenda. Como focalizar a minha atenção e energia? Para ajudar você a focalizar sua atenção e energia, você aprenderá a utilizar uma ferramenta chamada Praxis Diária de Inglês. É muito simples de usar, mas extremamente poderosa. Segundo o dicionário Michaelis, praxis não é nada mais do que uma forma chique de dizer uma prática habitual ou estabelecida. O núcleo deste sistema de sucesso é uma praxis de 4 passos essenciais para aprender inglês. E é esta Praxis Diária de Inglês que ajudará você a manter a sua atenção e energia nas suas metas. Esta praxis te mostrará passo a passo como aprender inglês. O segredo deste sistema não está apenas nos 4 passos, mas sim na prática diária deles. Fazendo esta praxis todos os dias, ajudará você a se disciplinar e desenvolver hábitos positivos que te acelerarão em direção às metas que você estabeleceu. Um exemplo. Lembra quando você começou a aprender a amarrar os seus cadarços? As primeiras vezes eram muito difíceis. Você quase não conseguia amarrá-los direito. Ficava meio bagunçado ao terminar. Mas com o passar do tempo e a prática constante, você começou a melhorar. Você conseguia amarrá-los mais bonitinho em menos tempo. E hoje, você consegue fazer isso sem dificuldade e provavelmente sem olhar. Este é o grande poder da Praxis Diária de Inglês. Além de te mostrar passo a passo como aprender o idioma, acaba ficando mais e mais fácil cada vez que você faz. Você começará a fazer estas coisas subconscientemente, sem muito esforço. Você poderá fazer mais coisas com menos esforço. E isto ajudará você a acelerar a sua velocidade em direção ao seu objetivo final. Por este motivo, é melhor que você invista 30 minutos no seu aprendizado todos os dias do que estudar por 4 horas direto apenas uma vez por semana. Você estará desenvolvendo hábitos positivos diariamente que serão extremamente importantes e facilitarão o seu aprendizado. Vamos ver como focalizar sua atenção e energia em suas metas ajudará a alcançá-las de forma mais prática. Para ouvir o restante desse clipe, acesse nosso site shockmart.com.